você não vai me autorizar a dieta de estímulo. Ok, American 9 is you, to receive the dieta set, flight level 390 is you. Okay, flight level 350. Stand by, wait a minute, please. Romeo Bravo Oscar, chama Recife, frequência 125.1, na alterna 133.25. Obrigado, Romeo Bravo Oscar. Meu bravo, você ocupou o controle? American 980, ready to copy? Go ahead, American 980, clear from Salvador to Recife, flight level 350 via upper week 58. Take off from runway 10, left turn, Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha departure, schedule transition, Charlie Alpha Juliet Uniform transition. Scock 5507 and front of the departure is 119.35, American 980. American 980, you were briefly up a 158 after departure, left turn on the over departure with the Arafa transition. Clock is 5507, the clock is 11935. Just compliment, the flight level is 350. Yes, the flight level is 350. The back is correct, send 11, report when you ready to push back it. We'll be ready to push here. November, apenas confirmando o transporte em termos 045 para Léo. Pronto para cópia. Imagina então por 085, negativo 045. O Eco Zulu November, Salvador e Léo, então prossegue no 085, decolagem da 97, primeira curva direita, corredor Axé. Restrito 1000 pés até o farol da barra ou liberação do controle, aciona 0263 no transponder e o controle 109.35, Eco Zulu November. Eco PLB? 04 a bordo, 45, 108.6, aproximadamente táxi com voo. Ao 9970, identifique chegada a Mari, desça para o New Jo 050. Autorizado, reporte para ingressar no 7 Ecos, 1 November. Terá o 9970, autorizado e TAP. Aqui. Solo Salvador, bom dia, placar 9232. Apta cargo 9232, Salvador Recife 370. Essa é a intenção? Afirmativo. Salvador America 980, gate number 11, British Dispatch start. Ok, America 980, report when you're ready to taxi. Ok, we're clear to push, we'll call it to taxi. American 980. O Opta Cargo 9832, mais 30 segundos eu pago cópia. Autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceira no 7, o Ecos 1 November. Opta Cargo na escuta. Prossiga. Pronto, cópia. Vai, prossiga. Opta Cargo 9832, Salvador Recife, autorizado nível 370, via turístico 58, decolagem da 10, primeira curva esquerda, prefiro a saída Puca, transição Caju. 5524 no transponder, controle 109 decimal 35, Opta Cargo 9832. Confirmando o controle, seria 1935. Afirmativo, 119 decimal 35 e o transponder 5524. Autorizado, Recife, 370, a polícia 58, decolada 10, curva esquerda, Duga Caju, 5524, transponder, o ABSA 9832. Reporte quando pronto, fracionamento push 43, 9832, ABSA. Portaria quando pronto, 9832. Da Zoom, pus em beleza, mantém escuta. A 200, a sua identificação é chegada a Mari, desça para o Enjoo 070. 8 Recife, 370, a intenção? Decimal 8, alterna 126, decimal 0. Recife autorizado nível 370, via para o ISC 58, decolagem 10, primeira curva esquerda, prefira a saída Puca, transição Caju. 5514 no transponder, o controle 119 decimal 35, azul 4208. Correto, 03 é o portão, é pois quando pronto, pressionamento puxa, azul 4208. Ah, 9970, informe velocidade de casa. Trip 5316, dessa velocidade para 2509. Trip para 2509. Pode manter a rádio 5510? Verá o 9970 autorizado. Trip 5316 negativo. Velocidade para 2509. Runway 10. Ok, clear taxi via Minapron, taxiway India until holding point runway 10. When you're ready there, contact 118.6, altimeter 3105. 1015, apron India, runway 10. We have 125 people on board, American 980. 125 included crew. Affirmative. Roger, thanks and good flight. Blue November decola aos 39, controle agora em 119.35, bom voo. 1936, November. Zulu November, mantendo meu pés no corredor. Autoriza o TCT, né, Sarita? Ideal 223. Zulu November autorizado direto e leu. Muito braço, November. 9970, vou ir na Pro de Tuna. Pro de Tuna. Sinal 9970, desça para 2000 pés, ajuste 190 no 5 livre LS, é posto estabilizado. 0085 também, para Zulu November? Eco Zulu November autorizado. Graças a Deus. Mike, 980, morning, cleared for takeoff, runway 10, line up and takeoff, the wind is favorable with 4 knots. Good takeoff, runway 10, American 980. Eco Zulu November, informe estimado para pouso. Estimando pouso, senhorita, para o 15 da próxima. 2 horas e 40 de autonomia, alternando Natal. Meia, desça para 4 mil pés, ajuste 1095. 4.005. Canem 6200, desça para nível de voo 050. 050, 62. India. Posso para 186, 1015 no altímetro, bom voo. India 186 e 1015, até 986. Juliette, Romeu, prossiga. Gente, Mike, Juliette, Romeu, reposta outra vez, por favor. American 9808, contact climb to start level 350, Puka departure. Okay, turning to Puka departure, American 980. So we proceed direct, Puka? American line. American line 980, fly ahead, Puka. Roger, we're heading to Puka, American 980. Atacargo 9832, próximo ao ponto de espera da unidade. Feito, abre atacargo 9832, alinhar e manter, cabeceira 1 0. Alinha mantendo 1 0, abre 9832. Controle o trip 5316, está autorizado o procedimento? Trip 5316, desça para 2000 pés autorizado, ele é reporte estabilizado. 2000 autorizado, vai reportar estabilizado, Trip 5316. Estabilizado, geral. Geral 9970, completa aproximação, torre no 8 decimal meia. Federal 9970, bom dia, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Juliette Romeu, chame Torre 18 desse momento. Mike Juliette Romeu, ajuste no 0 no 5, reporta vertical do farol de Itapuã. Cruzané 6200, desça para 3000 pés, o ajuste 1 no 0 no 5. 3 2 American 980, request direct to Alpha Romeo Uniform. American Line 980, stand by. Mike Juliette Romeu, reporte visual com o Boeing 737, agora final de 4 milhas da cabeceira 1 0. Tá no visual, Romeu. Condição de prosseguir a retaguarda do tráfego para cruzamento final da 1 0 e reportar final para data, Mike Juliette Romeu? Está presente e está autorizado na retaguarda do Boeing na final da 1 0, Mike Juliette Romeu. Reporte liberando final da 1 0, Mike Juliette Romeu. Portará liberando o final da 1 0, Romeu. Federal 9970, cheque 3, autorizado pouso na 1-0, vento variável com 0,3 nós. Trem checado no pouso. Da cargo 9832, decola aos 48, controle 1-119, decimal 35, bom voo. 6935, boa, bom dia. Cópia. 3179, Salvador Guarulhos, autorizado nível 340, na rota Zulu 44. Decolagem da 1-0, primeira curva à direita, perfil da saída da Leda, após Leda voa posição Eudes, onde intercepta a rota Zulu 44. 5537, no transponder, o controle em 1-9-35, da 3179. Da Correto. reto 08 portão, reporte quando pronto, estacionamento push. Terminal 3179. Fuga. Abstacaco 9832, controle Salvador, contato radar, conjunto 370, saída Fuga. Assunto extensão a 370 na Fuga, possibilidade de voarmos direto Caju? 9832, mantém o perfil. Mantém o perfil, 9832. Gol 1922, desça para o nível de voo 050. 0-5-3-1-6, estabilizado no localizador. Equipe 5-3-1-6, compete aproximação, torre no 8 desse momento. Completo, chama 3-1-6, bom dia. American Line 980, call receive frequency 125 decimal 45, unable 126 decimal 85. American 980, good day, thanks for the help. Trip 5316, bom dia. Sinal da 10, confirmando, baixou e travou? Afirmo, baixou e travou, trip 5316. Sente, trip 5316, autorizado pouso, pista 10, vento variável com 02 nós. Autorizado pouso, trip 5316. Gente, Mike Juliette Romeu, solo 50, frequência livre no corte, bom dia. Conf. É que o Sul 9 é eficiente, mantém o 065. Ponto para chamar 2886, voltímetro 615, 4208 da Azul, bom voo. 6200, completa de aproximação, torre no 8 decimal 6. 286. Doro Gené 6200. 22, desça para 2000 pés, ajuste 10, no 5, livre LS, reporte estabilizado. 2000, com 1500, livre ILS, reporte análise estabilizado, vou no 922. Gente, 4208, mantém o ponto de espera da 10. E 832, chame Recife aí na frequência 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. Frequência 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. No solo 5-3, libera a direita e chama 1-2-1 no decimal 9. Libera a direita e chama 1-2-1 no decimal 9, 3-1 no meio. Bom dia, 5-3-1 no meio, libera a direita na frente. 5-3-1-6 da Trip, bom dia, táxi via Alfa Juliette Remota 1-3. Alfa Juliette Remota 1-3, Trip 5-3-1-6. 2223, identifique chegada bom, desça para o nível 050. Aqui é a remoto 13, ok? Porém, quando chegar lá, atento o sinalizador, tem uns ônibus da infraero na 1 ou 2, provavelmente será esta. Olha lá, atento o sinalizador, por gentileza. Tá aqui, vai ficar atento o sinalizador, por gentileza, muito obrigado. MT, Cabeceira 10. Na 6200 no solo 56, direita 121, décima 9. Direita 1219, 6200. A 3304, sua identificação a chegada a bom, se desça para o nível 060. Azul 4208, livre decolagem da 10, vento variável com 02 nós. Decolagem, Azul 208. Azul 6, Juliette, por gentileza. Alfa, antes Juliette, reposta. Voo 9922, completa de aproximação, torre 18, decimal 6. 26, boa. 9922. 22, bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso 910. Aguardando. Azul 4208, decola 58, controle agora 119, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, bom trabalho. Reposta utilizada. 2000 para o ILS, reportar estabilizado, aqui na 62. Sou de Salvador, bom dia, 4208 Azul, decolou, passando 2000. Azul 4208, contato radar, sujou 370, sai da PUCA. Sem restrições, 370.